Proposital de um ego quieto, faz sentir o sistema tentar mudar o verbo certo. Assim julgado, mas talvez pra ti seja errado. Despertar de espírito faz de momentos um texto alternado. Você sufocado por fatos, só pés escados, sempre criando argumentos que entrelaçam o tempo dos trapaços. Poesia dita, substantivo letrista, letristas, opiniões, pontos de vista. Uma interna entrevista, juntar todas as pistas, as quentes, as frias, legais, proibidas. E a fresta, achar a fresta pra sua peça, passar de poesia, uma incógnita orquestra. Música, levar o dom como algo concreto, faz pesquisar sobre o óbvio e analisar o discreto. Analisar um sujeito, analisar um defeito, e dentre isso há laços entre a caneta e o pensamento. Agora nesse momento, exercito tal talento que faz da música vida e da vida um dialeto. Que faz da música vida e da vida um dialeto. Que faz da música vida e da vida um dialeto. Que faz da música vida e da vida. Aprendi não na escola, nunca precisei de cola. Doutorado em vício literário, não somente histórias. Não contente com gaiola, ha. Pesco pensamentos certos, meus lamentos netos. Talvez não exista após o fim do calendário maia. Mas pra que distraia, deixo um fechinho aberto pra que um dia você caia. Meu olhar que me sustenta, minha mão me orienta. O destino que visei, sabe, diga pra mim. Quem mais vê o que não se quer se ver? Pra mim, quem mais vê o que não se quer se ver? Meu olhar que me sustenta, minha mão me orienta. O destino que visei, se sabe, diga pra mim. Quem mais vê o que não se quer se ver? Quem mais vê o que não se quer se ver? Então pra que sinta, essência limpa. Frequências cobrem sua atenção em raciocínio. Pintam telas como tinta, crio contos com base em realidade. Pouca idade não limita a criação. Com coração nessa cidade que me inspira. 24 horas, suo e gasto solas. Já faz tempo que aprendi a não aceitar tais esmolas. Aprendi não na escola, nunca precisei de cola. Doutorado em vício literário, não somente histórias. Não contente com gaiolas, pesco pensamentos certos, meus lamentos netos. Talvez não exista após o fim do calendário maia. Mas pra que distraia, deixa um fechinho aberto pra que um dia você caia mais. Nunca diga nunca, escute a tolice muda. Surda, cega, nega a mentira que é imposta, muda. Pois agora um dia foi depois e nunca deixe nada pra depois. Sempre escuta quem fala menos, ouve mais desculpa. Sendo que você não erre, então berre com qualquer filho da puta. Música, levar o dom como algo concreto, faz pesquisar sobre o óbvio e analisar o discreto. Analisar um sujeito, analisar um defeito. E dentre isso há laços entre a caneta e o pensamento. Agora nesse momento, exercito tal talento que faz da música vida e da vida um dialeto. Que faz da música vida e da vida um dialeto. Que faz da música vida e da vida um dialeto. Que faz da música vida e da vida um dialeto. Que faz da música vida e música é uma coisa. Meu olhar que me sustenta, minha mão me orienta. O destino que visei, sabe, diga pra mim. Quem mais vê o que não se quer se ver? Pra mim, quem mais vê o que não se quer se ver? Meu olhar que me sustenta, minha mão me orienta. O destino que visei, se sabe, diga pra mim. Quem mais vê o que não se quer se ver? Quem mais vê o que não se quer se ver? Letras de barra esculpidas, transcritas através das vidas. Vidas que motivadas pelo um papel se tornam mais um analista, um artesão. Sou da rua, letrista e motivado, querendo mais que tags nas paredes e bebendo álcool pela nossa passarela. Rua não desfilo, não é minha, claro, não é sua, não flutua, não brisa. Letristas vai, põe pra fora, vontade de crescer, esculpindo até altas horas. Um raciocínio, um domínio, um destino, um caminho. que entre versos e estrofes com letras faço parágrafos, entre tiros esquivo, mas sempre cruzo o semáforo, exercito um estilo, um underground incentivo, um bola um estampado, um uniforme propício, estilo livre de ser, chegar até se envolver, humilde lábia, capaz de ver pra aprender, alternativo, produtivo, independente, um polo, ademo de um trampo que mais tarde pode.